C5329. Apesar da chegada bom, até a posição Pelô. Guarde autorização de pouso na cabeceira 97 na escuta para modificações da região de voo. Até 3 mil pés, ajuste 1009. Questão, ajuste 1009, minha hora. Salvador, o Salvador do Trip 5329. Sim. Ok, estamos cruzando agora o 4500, visual, a gente cancela para final da 17. Ei, plano modificado aos 36, desça Airbus VSR para 1.500 pés, voe direto para a final da 17, 5329. Ok, baixando para 1.500 para o ano final da 17, o trip 5329. Da nave já avisou com o campo? É, agora sim, positivo, avistou na 117, entrando na interceptação final agora. Ok, chame a torre na frequência 18 decimal 95. Ok, passando a frequência da torre 1895. Trip 5329. Trip 5329, vento 270 graus, 02 nós, livre pouso, pista 107, baixado e travado? Agora sim, baixo e travado já. Gente, livre pouso no 7, Trip. Obrigado. 5329, Solos 42, livre na Lima, mantenha Taxi Lima, chame 1219, aguardando a viatura follow-me, ok? Ok, Lima, só confirmando, essa aqui é a nossa esquerda, correto? Confirme. Ok, já levou na Lima, tá aguardando a viatura. Confirme, chame 1219, trip 5329. Paulo Salvador, 5329 da trip. 329, segue a viatura, cruzando o pátio principal, prossegue pátio 3, é, prevista 03 do pátio 3. Aguarda a viatura aqui, prevista 03 do pátio 3, 5329.